Nosso tema de hoje é karma e livre-arbítrio. Então, primeiro a gente vai tentar entender o que significa o karma e o livre-arbítrio. O karma é uma palavra de origem oriental e que a gente incorporou no nosso cotidiano, mas às vezes de uma forma até equivocada. O karma significa lei de causa e efeito. Ação e reação. E a gente às vezes acha que todos os males que nos acontecem, a gente diz, ah, é o meu karma. Então às vezes, tentar compreender um pouco melhor isso, de que maneira isso acontece. Como eu disse, o karma é lei de ação e reação. Ou seja, toda a força que a gente movimenta, que a gente cria, toda a energia que a gente emana, ela também... ela faz o sentido inverso, ela volta para nós. Isso é a reação. Todo bem que a gente faz, que a gente produz, a gente, de uma certa maneira, se beneficia, recebe de volta. E todo desequilíbrio que a gente causa também, a gente é responsável por fazer com que ele se torne harmonia. Para não dizer que a gente faz o mal e recebe o mal, vamos tratar como desequilíbrio. Então, é muito fácil compreender. A gente tem inúmeros exemplos no nosso dia a dia. Quando a gente encontra alguém e a gente sorri para essa pessoa, mesmo que a gente não conheça ela, a gente deixa essa pessoa mais à vontade. E, consequentemente, ela nos devolve um sorriso. Isso é uma reação. Ao passo que se a gente tem uma atitude muitas vezes grosseira ou inconveniente, a gente faz com que a outra pessoa do outro lado, ela, de uma forma defensiva, ela também nos agrida. Todo mundo já passou por uma experiência dessas e se, de repente, não tem lembrança, pode buscar. Isso, então, é ação e reação. O livre-arbítrio, ele está diretamente ligado com essa lei do karma. Porque o livre-arbítrio quer dizer o quê? Que nós todos temos a capacidade de fazer o que a gente quer. Todos nós temos a possibilidade de fazer o que a gente quer. Muitas vezes não fazemos, porque existem leis sociais que então, de uma certa maneira, nos impedem de fazer as coisas. Mas a gente, às vezes, tem a vontade dentro. Muito bem. A gente faz o que a gente bem entende, o que a gente quer fazer, o que nos dá satisfação. A gente responde de uma certa maneira por isso. Se não responde no mundo material por isso, porque muitas vezes a gente consegue burlar as leis. A gente sabe como funcionam, sabe que existem falhas, e a gente consegue fazer coisas e não ser descoberto, ou não ser visto. Então a gente consegue burlar a lei material. Mas como eu disse antes, tudo gera energia, tudo emana para alguma coisa. E isso volta. Então, o nosso livre-arbítrio, no momento que a gente faz o que a gente quer, muitas vezes a gente recebe o que a gente não quer, mas que é nosso. Já foi falado muitas vezes aqui que o plantio é livre, mas a colheita se torna obrigatória. Então, se a gente planta beterraba, a gente não tem como colher alface. A gente vai colher beterraba. E se a gente não gosta de beterraba, as beterrabas vão nascer. Então, é uma maneira da gente só entender de uma maneira ilustrativa como é que funciona. Tudo aquilo que eu faço, eu tenho capacidade para fazer, eu posso fazer. Não existe algo que me impeça a não ser a minha consciência. Seja ela que me diga, porque as leis não permitem, ou melhor, as leis não é que não permitem, elas estão ali para talvez me punir se eu fizer alguma coisa. Então, sabendo dos riscos, eu decido pela minha consciência se eu quero fazer ou não. Todos nós fazemos coisas certas e ainda fazemos coisas que são erradas. Porque muitas vezes nós ainda não compreendemos esse mecanismo, esse funcionamento. Então a gente vive mais ainda pela satisfação material que aquilo nos traz, do que talvez de uma visão mais ampla sobre aquela determinada atitude que nós estamos tendo e os reflexos que ela vai nos trazer no futuro, muitas vezes no futuro bem próximo. Então, nessa visão, a ideia de karma e livre-arbítrio acabam se completando. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Então, muitas vezes, aquilo que eu fiz me traz uma consequência não tão agradável e que a gente chama de karma. A gente pega um exemplo de um bumerangue, que é um artefato, em que a gente joga ele para frente. E ele vai até onde foi a nossa força, né? E ele volta para o mesmo ponto onde foi jogado. A gente pode assemelhar isso ao que foi dito. O que a gente joga para fora da gente, aquilo volta. A lei do karma, ela atua dessa maneira, mas ela não necessariamente ela tem que ser na mesma medida que foi feita. Então, não significa que eu fiz alguma coisa, eu vou ter que responder da mesma maneira como foi feito. Por que não? Porque podem haver atenuantes e podem haver agravantes. Eu tenho, depois de uma certa atitude, eu posso ter o arrependimento, eu posso ter a compreensão de que aquilo que foi feito não foi adequado. Eu posso procurar as pessoas envolvidas e tentar com elas minimizar, seja através de palavras ou um gesto, né, uma atitude, eu posso minimizar aquilo. Eu posso obter, através desse entendimento, o perdão dessa pessoa. O dano foi causado, mas a compreensão que eu tive do que foi feito, ela ameniza essa reação contrária que vem. E o contrário também é verdadeiro, ela pode ser aumentada pela dureza do espírito em continuar, muitas vezes, naquele caminho de incompreensão, aquele caminho de que ele ainda não entendeu que está errado, que não é por ali, que tem que fazer diferente, que tem que compreender. Então, à medida que o tempo vai passando, essa força, não é que ela se torna maior, mas ela tem uma intensidade proporcional à necessidade que eu tenho também desse aprendizado. Muitas vezes, o fardo parece pesado, mas se ele tem esse peso, primeiramente é porque nós temos condições de suportar. Nada que acontece conosco vem para nos derrubar, para acabar. Até porque não acaba com o espírito, né? Muitas vezes a questão da morte física, ela é vista como fim, porém não é. É uma etapa, é uma renovação que se faz. Uma renovação necessária. A questão é a compreensão que a gente tem de tudo isso. De que maneira que eu estou me colocando para entender que esse sofrimento que vem no lado físico, ele é passageiro. Mas ele traz junto com ele um ensinamento, uma necessidade de aprendizado. Por isso que às vezes é tão dolorido. De acordo com a resistência que a gente tem na vida, a firmeza que a gente mantém de, às vezes, não mudar numa coisa que está pedindo uma mudança. A gente tem que se renovar todos os dias. O mundo continua em movimento. Nós estamos no mundo, nós estamos nos movimentando com ele. Nós precisamos acompanhar o progresso, não apenas material, mas o progresso espiritual. Todos nós estamos colocados nessa vida para nos melhorarmos, para sairmos dela melhor do que viemos, para sempre crescermos. Nós estamos aqui para fazer o melhor, todos nós. E isso demanda aprendizado, demanda trabalho, insistência, muita força de vontade, aceitação. Tem algumas palavras que são como chaves na vida da gente, que a gente tem que conjugar elas todos os dias, para que, pela insistência, elas acabem se tornando um hábito. E a gente comece a fazer isso de forma natural. Então, essa insistência, essa busca sempre por essa melhora, porque quando a gente bota o pé ali fora, tudo volta. As facilidades, as coisas que a gente julga que são boas, elas voltam e elas nos atraem, porque nós ainda estamos em estágio de aprendizado. Então a gente tem que insistir, saber o que a gente quer, saber o que a gente acredita e buscar. Quando a gente não sabe, buscar. Acreditar que dentro de nós existe o potencial para isso, a capacidade de sempre superar, de sempre conseguir. A gente precisa só acreditar em nós, acreditar no apoio que a gente tem e realizar. Sem medo, deixando para trás tudo aquilo que nos prende, às vezes, nessa vida, nessa parte material da vida.